Vamos começar, gente. Vamos orar? Pai amado, nos dirija, Senhor, com teu Espírito e orienta-nos nesta aula. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Bom, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Esse negócio de carne e espírito, ele é essencial. A gente entendendo isso, a gente já entendeu, assim, o cristianismo quase inteiro. Por favor, fique à vontade. Acabei de começar. A gente entendendo isso, a gente vai entender o que é cristianismo. Não entendi tudo, mas entende a essência dele. Por isso que eu estou insistindo, e eu acho importante repetir alguma coisinha aqui, para a gente se aprofundar nesse entendimento entre carne e espírito. E depois nós vamos estudar diretamente no texto bíblico. Eu fiz aqui um quadro que é o seguinte. Separei carne, espírito, e seria uma evolução do entendimento do que é. Então a gente olha aqui, carne. O que é carne? Na sua forma, a gente está se referindo a corpo e matéria. O espírito, na forma, a gente está se referindo a algo não corpóreo e não material, imaterial. Carne, quando a gente fala em ato, ação, nós estamos falando sentido, sensorial, vista, ouvidos, cheiros, etc. Quando a gente fala ação espiritual, a gente está falando em intelecção, pensamento, percepção. Em relação a conhecimento, o conhecimento da carne é sempre parcial. Não é um conhecimento errado. Isso não pode, a gente não pode esquecer. O conhecimento da carne não é errado. Ele é correto. Ele só não é completo. Ele não consegue abranger a essência. Mas é verdadeiro. Mas parcial. Às vezes pode ser errado, mas não porque ele não consegue ver a verdade. Ele consegue, mas não a verdade inteira. E quando a gente fala em conhecimento de espírito, é algo real e verdadeiro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando a gente fala em pecado, dentro desse quadro todo aqui, por onde que o pecado entra? O que é pecado? Resumo, maneira bem simples, fazer algo errado. Vá. Por onde entra? Pelo corpo. Por que entra pelo corpo? Porque entra pelos sentidos. Alguém pode abrir aí Lucas 11:34? Lucas 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Aham. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Os olhos são a candeia do corpo, a lâmpada, o que ilumina o corpo. O que Jesus está... Boa noite. O que Jesus está querendo dizer... Boa noite, João. O que Jesus está querendo dizer é que... aquilo que você vê é o que traz para dentro do teu corpo as imagens. Então, se você peca, é porque você trouxe algum desejo que veio de fora. Então você pode pecar porque você viu alguma coisa e desejou, porque você sentiu o cheiro de alguma coisa, porque você sentiu alguma coisa na tua pele que fez desejar. Sempre essas sensações vêm de fora. Por isso que os olhos são a luz. E Jesus nessa passagem está falando exatamente sobre pecado. Tá? Mas, aí eu pergunto. Então o pecado reside só no corpo? Ou também no espírito do homem? Hã? O pecado é só no corpo? Não, porque o pensamento você perde através do pensamento também. Jesus fala. Lê para mim aí Mateus 5:28. Vou enviar a apostila hoje para vocês. Vai ter esse quadrinho na apostila, tá? Então não se preocupem. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, Jesus está falando só de cobiçar. Ou seja, o que é cobiçar? É querer. Só dele querer cobiçar, ele já pecou. Ainda que ele programe de abordar e conquistar a mulher. Mas vamos dizer que ele no caminho, ele tropeçou, se machucou, não pôde ir. Ai, que bom, eu não pequei. Pecou sim, porque a intenção já estava lá. Então eu pergunto para vocês agora, o pecado, ele reside aonde? No corpo ou na alma, no espírito? O pecado é no espírito. É aqui, ó. Por isso que eu botei aqui, ó. A decisão e o comando é da parte espiritual humana. O corpo, os sentidos obedecem. Você pode sentir o cheiro do café, mas não cometer esse pecado de tomar o café. Ele só executa. Ele executa, por isso que ele é obediente. Se você falar, mas se você não quiser, você não faz. Por isso que o pecado está aqui. Aí as pessoas perguntam assim, mas às vezes, tá certo que isso é matéria de outra aula, mas é importante a gente ver isso. Às vezes o pecado, o desejo vem, eu me sinto atraído, mas eu me seguro. A pessoa pecou nesse caso? Não. Porque ela não comandou, não deu a ordem de execução. Entendeu? Não, eu tô sentindo, mas tô lutando e falo, não, não quero, não vou, não faço. Então, o pecado está aqui, ele reside nessa parte do homem. Quando a gente fala que o espírito é juiz, ou é aquele que discerne, ou aquele que compreende, é porque é nessa parte que há a visão real das coisas. Se há a visão real das coisas, é essa parte aqui que discerne todas as coisas, compreende todas as coisas. Bom, esse é só um resuminho para terminar da aula passada, mas que vai ser muito fortalecida com o texto que a gente vai ler agora. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Então tá. Eu acredito que alguns de vocês ainda estão olhando assim, pô, será que eu entendi? Será que eu não entendi? Então agora a gente vai botar mais ou menos em prática isso aí. Eu separei o texto de 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Vamos ler o texto. Deixa eu ver se esse computador não vai cair a bateria. Vamos ler o texto. E aí, depois de ler, vocês quando ler vão ter uma ideia do texto. E depois que a gente começar a falar, talvez vocês comecem a perceber algumas diferenças de uma interpretação primeira que vocês talvez façam desse texto. Vamos lá. Vamos ler ele inteiro. E vocês vão tentando entender conforme o conhecimento que vocês têm. Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto e dando uma explicação. Por que ele veio pregando daquele jeito diferente do que as pessoas estavam acostumadas? Então ele fala assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A primeira impressão quando a gente vê um texto desse é o seguinte. Bom, Paulo está falando simplesmente que a pregação dele não é uma pregação baseada em filósofos, em pensadores, em grandes homens, mas é uma pregação que ele recebeu de Deus em mistério. Não é essa a impressão que nós temos? Paulo parece que está falando assim, olha, Deus me falou e o que eu estou fazendo é passar para vocês. Em nenhum lugar vocês vão ver isso, porque Deus falou para mim. O que eu sei é uma coisa que vocês não sabem porque estava oculta. Gente, 99% das pessoas vai fazer essa interpretação, porque eles ainda não compreenderam isso. Bom, eu não sou o único que faz a interpretação como eu faço, senão eu também teria que começar a duvidar de mim, né? Não, eu estou galgado em gente muito boa. E eu mesmo tive esses insights lendo e entendendo isso aqui. Então, quando eu entendi isso aqui da forma como eu entendo hoje, quando eu bato o olho nesse texto, eu falo, ah, agora para mim está claro. Se vocês prestarem atenção, a grande maioria das seitas heréticas surgem como? Um cidadão vem e fala assim, eu recebi uma revelação e estou passando para vocês. Testemunho de Jeová, Mormons, Kardec, sei lá o quê. Todos eles receberam uma revelação só para eles e eles transmitiram. Aí parece que Paulo fez a mesma coisa, mas você fala, ah, mas Paulo é Paulo. Mas eu digo, Paulo não fez a mesma coisa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que recebeu uma revelação especial que ninguém sabe e está passando. Ele está falando outra coisa. Quando ele escreveu essa carta, vocês perceberam que ele está justificando a forma de pregação dele. Ele fala assim, olha, eu estou vindo aqui, estou explicando para vocês por que que a minha pregação é diferente da pregação dos outros. Então essa era a intenção dele. Explicar e por que ele usou essa linguagem. E esse texto que ele está querendo dizer, ele está demonstrando que o que ele está falando é sabedoria divina e não sabedoria mundana. Ele começa dizendo que não veio diante daquela igreja com sublimidade de palavras, com palavras bonitas. Ele primeiro está falando isso, olha, eu não vim para vocês aqui com palavras bonitas, com oratória, com retórica, com conceitos lógicos. Eu não vim assim para vocês. Mas por que que ele fala isso? Ele está querendo que aquela igreja entenda que o que ele está trazendo não pode ser apreendido pelos meios corriqueiros, por uma persuasão, por um convencimento. Estamos pegando até aqui. Ele está querendo dizer, olha, o que eu estou falando aqui, não é possível apreender pelo simples convencimento, pela simples persuasão, pela simples retórica. Por quê? Porque o que ele estava trazendo não estava preso a essa função. O que é a retórica? O que são as belas palavras? O que é a oratória, a persuasão? Elas se colocam nesse patamar, que é o patamar dos sentidos. Então, às vezes, com uma bela palavra, você chama a atenção do ouvinte, aí com a construção lógica, você faz ele, né, ir acompanhando, mas tudo sempre no campo das palavras e no campo dos símbolos. Ele fala, olha, não foi com esse sentido que eu vim para vocês. Eu quero que fique bem claro para vocês, Igreja de Corinto, que se vocês estão se convertendo, não foi por causa da minha retórica, não foi por causa da minha linguagem. O que eu fiz? Eu vim para vocês com coisa simples. O que ele fala depois? Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que ele fala? Olha, eu vim para vocês com palavras simples e objetivas. Não quis compartilhar com vocês nada mais do que uma coisa muito simples, Jesus Cristo crucificado. Então prestem bem atenção que vocês não estão se convertendo por causa da minha retórica, da minha sabedoria. Vocês não estão se convertendo por causa dos sentidos do que eu estou falando, dos sentidos sensoriais, da palavra explícita do que eu estou falando. Não, eu preguei para vocês só o quê? Jesus Cristo crucificado e simples. Gente, volta à nossa aula. O que eu falei dos sentidos? Qual é o máximo que a natureza carnal humana pode atingir da verdade? Uma verdade parcial. Então, Paulo está falando, olha, o que eu trouxe para vocês, e vocês estão aceitando, não está preso a essa verdade parcial. O que eu estou falando é verdade real. Então, não é algo que vocês estão aceitando por causa do meu discurso. Veja bem, Paulo não está negando o discurso. Isso é muito importante a gente saber. Esse quadro não é uma separação do homem. Esse quadro é o homem. Vocês, eu, somos tudo isso. A diferença entre o homem espiritual e o homem carnal é a ênfase que você dá. Os homens espirituais enfatizam e têm consciência dessa parte. Os homens carnais não. Mas todos nós temos isso. Não podemos separar. Isso faz parte da estrutura humana. Agora, pensa assim. Paulo veio e falou sobre Jesus Cristo crucificado. Bom, pensa bem. Isso não tem algo também de retórica? De persuasão? Gente, ele está usando a linguagem. Ele está falando, olha, Jesus Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Messias que o povo esperava. Vocês precisam se converter. Bom, ele não está convencendo as pessoas? Sim ou não? Sim. Então Paulo não está negando isso. Agora, o que ele está querendo dizer é o seguinte, só essas palavras, só ele dizer, não é suficiente para a conversão. Quando você lê esse texto, parece, em primeira instância, que Paulo está nos ensinando a não nos enrolarmos. Ou seja, gente, quando vocês forem pregar, preguem o simplinho, que é o mais certo. Não vá tão profundo, porque eu me propus a saber entre vós apenas a Jesus Cristo e este crucificado. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui não é isso. Ele está querendo dizer, simplesmente, que naquele momento ele usou isso para que eles, a igreja, não achasse que estava sendo convencida pelas palavras dele. Ele falou, eu vim com simplicidade para que vocês não achem que é a nossa filosofia que nos convenceu, que é a nossa sabedoria, a minha sabedoria que convenceu vocês. Consciente disso, ele chega para a igreja e fala, olha, as minhas palavras não são palavras carnais, são palavras espirituais. Vê bem, mesmo que você fale, vamos imaginar Paulo chegando, Paulo vem e fala de Jesus Cristo, crucificado, tal, tal, tal, tal. Para você se converter, o que, que você precisa naquele momento? Você não precisa assumir isso na sua vida? O Cristo crucificado. Você não precisa aderir a isso, aceitar? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa conversão jamais é um ato irracional. Tá? Jamais é um ato irracional. Guarda isso que eu estou falando. A conversão, a adesão a Cristo, jamais é um ato irracional. A pessoa pode falar, ai, mas eu senti no meu coração e fui. Jamais é um ato irracional. Sempre precisa que a razão acompanhe. Precisa ser uma aceitação da inteligência. Não tem aquele texto que fala que o nosso culto deve ser um culto... O que é um culto racional? Exatamente. É um culto inteligente, um culto consciente. Então, assim, a conversão só pode ser feita com a consciência. E ainda que a mensagem da cruz seja uma mensagem simples e objetiva, aderir a ela é uma adesão sempre consciente, sempre participa o pensamento e a razão. E Paulo, consciente disso, ele se apresenta humilde. Por que ele se apresenta humilde? Em fraqueza, em temor e em grande tremor. Vocês sabem, vocês conseguem perceber por que, que ele fala isso? Por que, que ele fala que veio humilde? Com temor? Com tremor? Porque ele sabia que ele estava tratando com isso aqui, ó. Ele sabia que a verdade que ele estava tratando era algo que estava além do sentido comum. Sendo algo que está além do sentido comum, ele, como homem, tratava aquilo com muito cuidado. Porque as coisas do Espírito, para nós que somos carnais, não são claras. Não são claras. Elas estão num campo de conhecimento que nós não estamos acostumados a trabalhar. Então elas se posicionam numa altura que para nós, seres ainda carnais, olhamos e falamos, nossa, é algo grande, superior. E o tempo todo a gente está ali meio que patinando por não ter muita certeza de todas as coisas, porque são coisas altas. E como nós não praticamos tanto, ela se torna uma coisa muito superior. Então Paulo vem, apresenta e fala assim, olha, eu estive convosco em fraqueza e temor e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Mas espera um pouquinho. Como não consistiram em palavras persuasivas? Mas ele não tinha que convencer as pessoas de que Cristo era o Salvador? Sim ou não? E como não eram persuasivas? Se tem que convencer, é persuasão. Só que ele fala, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, não consistir em palavras persuasivas da carne, mas em demonstração de espírito e poder. Quando ele fala em demonstração de espírito e de poder, ele não está falando só que ele veio e fez milagres. Não, ele nem narra tantos milagres. Por exemplo, a igreja de Corinto. A demonstração de espírito e de poder são das palavras que ele trouxe. O poder dessas palavras e o Espírito Santo agindo nessas palavras. Ele está falando, as palavras que eu trouxe não são persuasivas humanamente falando, mas elas consistem em poder e de espírito. Consiste de espírito, ele está praticamente dizendo, consiste de verdade verdadeira, não de persuasão humana, porque gente, eu não sei se eu já falei isso, mas como que você consegue chegar ao conhecimento desse verdadeiro real? Como? Como? É por meio de um salto. Eu sou um homem carnal, de repente, eu sou jogado lá e não... Ah, entendi tudo, é assim? Não. Aí é que tá. Não é nenhuma coisa nem outra. Também eu não posso dizer que esse conhecimento eu atinjo estudando. Depois eu vou estudando tanto que minha cabeça vai abrindo. Não. Eu vou usar uma palavra aqui que vocês vão se assustar um pouco, mas por causa do mau uso dela. A palavra se chama percepção. O que é a percepção? A percepção, ela é a identificação imediata das coisas. Por exemplo, se eu quiser, o que o C.S. Lewis fala na página tal? Então, eu venho até aqui, abro a página tal e leio. Eu tive uma percepção? Não. Eu tive um conhecimento. Eu precisei abrir o livro, precisei olhar a página, precisei decodificar as letras, que são símbolos, para conhecer. Fábio, qual é o gosto daquele café? Eu vou lá, pego o café, tomo. Quer dizer, não é um conhecimento... imediato. Eu tenho que fazer algo ligado aos sentidos para conhecer. Isso é 99,9% do nosso conhecimento. Mas o conhecimento espiritual, não. Ele é como se fosse um conhecimento imediato. Mas não é, aí é que está a diferença, ele não é um salto. É o espírito humano que tem a capacidade de conhecer essas coisas, superando, inclusive, os sentidos. Eu sei que é um pouco nebuloso ainda para vocês entenderem isso, mas é bom dizer, é conhecimento também. Não é revelação no sentido de a sua mente está lá e, de repente, elas jogam lá dentro. Não, é um conhecimento que tem, só que você, às vezes... nem percebe porque tem esse conhecimento. Às vezes aquela coisa de de você olhar para a pessoa e saber que ela está mentindo. Quem te passou isso? Entendeu? É mais ou menos isso. Essa pessoa está mentindo. Por que eu sei isso? Não sei por quê, mas eu sei. Eu sei. A gente sempre acredita que a nossa mente, que essa relação imediata da nossa mente com os nossos sentidos é todo o conhecimento possível. Há um conhecimento que ultrapassa isso. Fizeram um teste na universidade de... Ah, eu esqueci o nome da universidade. Mas o teste consistia no seguinte, deixa eu ver se eu lembro direitinho. Eles colocavam as cartas azuis e vermelhas. Né? E era assim, toda vez que saía uma carta de determinado número, por exemplo, números pares, a pessoa perdia R$500. Ou $500, vá. Se fosse ímpar, ela ganhava. Só que ela não sabia disso. Ela não sabia disso. Então eles... então a pessoa ia tirando, né? Então ela sabia que estava perdendo, que estava ganhando, mas não sabia por quê. Primeira rodada, segunda, tal. Quando chega na 20ª rodada, ela começa a entender por que que ela está ganhando ou perdendo. E então, quando ela sabia que aí que vinha uma carta ímpar, que ela, par, que ela perdia, o que que acontecia? Ela já começava a ficar nervosa. Ela tinha lá os eletrodos, né, para calcular isso aí. Ela começava a ficar nervosa, que ela falava, ih, eu vou perder. E quando era ímpar, relaxava. Não lembro se era para o ímpar, vermelho e azul, alguma coisa assim. Só que o que era interessante nesse experimento? Os cientistas que estavam fazendo aquele experimento perceberam que antes da 20ª rodada, por volta da 5ª rodada, as mãos, que são um grande demonstrador da tensão, já começavam a suar a partir da 5ª rodada, quando vinha a carta que era para perder dinheiro. Já a partir da 5ª rodada, mas conscientemente, a pessoa só percebeu que aquelas cartas eram para perder lá para a 20ª rodada. A percepção, não da mão. Demonstrou na mão, não, do espírito. Só pode ser do espírito. O que que percebia essa realidade? O que que percebia que já havia uma lógica ali? Era a pessoa. Só que os sentidos dela demoraram um pouco mais. Os olhos, o cérebro, demorou um pouco mais para captar isso. É interessante isso. Depois que eu vi essa matéria, quando eu fui jogar bola algumas vezes, eu fiquei meditando, né? Só eu para filosofar com um jogo de futebol. Mas eu fiquei meditando sobre isso. Eu estava num jogo... Um jogo com os meninos, aquele jogo que eu fiz aquele gol de calcanhar. A bola veio, eu estava fora da área, a bola veio, ela caiu no chão e eu dei de calcanhar. Por que que eu dei de calcanhar? Uma bola fora da área. Eu fiz o gol. Eu sabia que não, o goleiro estava fora do gol, estava mal posicionado. Eu tinha certeza daquilo, senão eu não teria feito aquilo. E tantas outras jogadas no futebol, você vê isso. O cara faz uma coisa, como que ele fez isso? Então, parece que ali há uma percepção imediata de uma realidade que, às vezes, o cérebro não percebeu. Então, para aqueles que acham que o cérebro é o suprassumo da inteligência humana, está por fora. Está por fora. Às vezes, o cérebro é bem retardado para entender as coisas. E, às vezes, o espírito humano percebe as coisas antes do que o cérebro percebe. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver aqui com o que Paulo está falando. As minhas palavras são palavras simples para que vocês não achem que vocês estão sendo persuadidos. Porque a palavra que eu trago não é palavra de persuasão. A palavra que eu trago é espírito e poder, é verdade real. E é por isso que vocês estão... se convertendo. Gente, Paulo não deixou de usar o instrumento, porque o Espírito sozinho não trabalha, ele precisa de um instrumento, então ele precisa da linguagem e tal. Mas ele enfatizou que não foi essa linguagem que fazia aquelas pessoas se converterem. Ele sabia que a linguagem era falível, ele sabia que isso aqui se põe, como a linguagem se põe aqui, nos sentidos, no reino dos símbolos. O reino dos símbolos. Elas expressam a realidade, mas não são a realidade total. A verdade, ela está além dos símbolos. E para o homem apreender essa verdade, ele tem que transpor os símbolos. Ele não pode ficar preso nos símbolos. Ele tem que passar. Palavras de espírito e de poder. Para quê? Ele explica, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias de homens, mas no poder de Deus. Gente, mas ele não deixou de usar palavras. E a Bíblia fala que a fé vem por onde? Pelo ouvir a pregação. Então a palavra, ele não está abandonando as palavras. Eu falo, não, eu uso as palavras. Só que a verdade que eu falo é mais profunda. Para quê? E aí era uma tática. Para que vocês não achem que vocês estão sendo convencidos. Por mais uma. Porque convencimento, principalmente naquela época, ainda hoje, todo mundo tenta. Todo mundo traz os seus argumentos. Mas ele está falando, não foram pelos argumentos. E aí, para quem estava assim pensando, ih, o Fábio está viajando na maionese. Está inventando coisa. Paulo só poderia falar isso. Paulo está querendo dizer que realmente não é para a gente se galgar em palavras. É só no poder de Deus, aleluia. Aí Paulo vem e fala assim, ó, todavia, ou seja, porém, apesar disso, entre os perfeitos, quem são os perfeitos? Quem são os perfeitos? Os homens espirituais. Todavia, entre os perfeitos, nós falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Pensem. Ele fala assim, entre os espirituais, nós falamos em sabedoria espiritual. Então, para aquelas pessoas que interpretavam o texto anterior, dizendo que quando ele falou de poder de Deus, ele está falando de milagre, que sentido teria aqui? Que aqui teria que ser, se aqui a sabedoria que não é deste mundo, teria que ser o quê na mesma interpretação? Os milagres e o poder. Mas que sentido tem isso entre os espirituais? Ele fala assim, ó, entre os não espirituais, os carnais, eu trouxe uma palavra simples, para que eles não achassem que era persuasão, e essa palavra é espírito e poder. Mas entre os espirituais, eu usei sabedoria que não é deste mundo. O que ele está dizendo com isso? O que é sabedoria que não é deste mundo? O que é sabedoria que não é deste mundo? Entre os espirituais, usei uma sabedoria que não é deste mundo. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus. E agora vocês vão precisar entender toda a economia do Evangelho, ou da pregação, ou da história. Posso apagar, gente? Tem lá no quadrinho, tem na apostila que eu vou mandar para vocês. Eu não mandei a apostila semana passada, porque é uma apostila só para as duas aulas, então. Então a gente precisa entender, agora, o que é o que são, o que é esse mistério. Podemos dividir a história, biblicamente falando, em Velho Testamento e Novo Testamento, certo? Como o homem daqui conhecia a verdade? Traduzindo em palavras bíblicas, como o homem se relacionava com Deus, que é a verdade? O que ele usava para se relacionar com Deus? Primeiro, ele tinha contato direto com Deus? Não. Como ele se relacionava com Deus? Por meio de? Rituais. Rituais. O que mais? Sacrifícios. O que mais? Os sacerdotes que tinham, né? É, os profetas, profetas, podemos colocar os profetas. Rituais, sacrifícios, é isso aí, sacerdotes. O homem só podia se relacionar com Deus assim. O que são essas coisas? Símbolos. A Bíblia chama de sombras. Está ficando claro agora? A Bíblia chama de sombras, sombras, símbolos. Ou seja, todos esses rituais, sacrifícios, tal, não eram a realidade. Eram apenas sombras da realidade. Como a sombrinha da caverna que a gente viu aquele dia. Elas não diziam a verdade. Um ritual não é a verdade. Por isso que existia no templo uma coisinha chamada véu, que separava. A relação do homem no Velho Testamento era só por meio de símbolos. Não era uma relação direta. Era uma relação por meio de símbolos. O que acontece no Novo Testamento? O véu é rasgado. Como é que é a relação agora do homem com Deus? Pode falar, Jorge. Direta. Direta. O véu rasgou. Isso mostrou simbolicamente o que significava. É uma relação direta. Então Paulo está falando assim agora para os espirituais. Entre vocês, as minhas palavras não são que nem as palavras que eu dei para os outros. São sabedoria de Deus, oculta, que estava oculta, em mistério. Ou seja, aqui, ó, gente, é isso que Paulo quis dizer. Essa sabedoria que hoje nós conversamos entre nós, ela até hoje ela estava oculta. Ocultada pelos véus simbólicos que não permitiam que o homem visse. Estava oculta. Mas ela existia? Existia. Sabedoria de Deus existia. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória? Meu, o que ele quer dizer com isso? Ela estava oculta, mas desde o princípio já havia o plano para, no momento certo, esse Logos se revelar. E essa revelação do Logos é o que rasga o véu para que agora tivéssemos acesso direto e imediato a Deus. Ficou mais claro? Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, até aquele instante, até aquela época. A qual Deus ordenou o quê? Essa sabedoria. Antes dos séculos para a nossa glória. Ó. O que que Deus ordenou antes do século para a nossa glória? O mistério? Lê o texto. O que que foi ordenado antes dos séculos para a sabedoria de Deus? Bom, se ela foi ordenada antes dos séculos para a nossa glória, a glória já daqueles homens, então antes deles, ela estava oculta. Oculta por quê? Porque ela não existia? Não. Porque ela só aparecia por meio de símbolos. Só que já estava pré-ordenado que esses símbolos cairiam. O véu se rasgaria para se abrir a verdade total. A qual? A qual o quê? A sabedoria de Deus. Nenhum dos príncipes neste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quando Paulo fala que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, ele está falando só simplesmente o seguinte: nenhum homem conheceu. Será que Davi conheceu? Então, eu acho que nem Davi. Porque Davi tinha algumas coisas que ele falava que pareciam realmente, que eram realmente vindas de Deus. Mas isso não significa que ele tinha consciência de toda a realidade. Vocês acham que Davi tinha consciência exatamente que o Logos ia encarnar para se abrir a verdade? Não. Vocês acham que Salomão tinha consciência, Abraão tinha consciência? Não, eles tinham uma relação com Deus efetiva, verdadeira, mas sempre por meio dos símbolos. Ah, mas Deus não falou diretamente com Abraão? O que são palavras? Símbolos. Mesmo a palavra dita por Deus é símbolo. Porque palavras simbolizam algo e não são algo. Ah, mas Moisés viu Deus. Bom, ele viu uma forma humana. Ele não viu o Deus Espírito. Até porque o Deus Espírito não dá para ver. Então, até Moisés viu um símbolo. Ele está lá no meio da fresta, ele vê de costa, viu Deus de costa. Vocês nunca pararam para pensar que não dá para ver Deus, nem de costas? O que ele viu foi um símbolo. Fábio, se você me permitir dizer, eu estava até conversando com o Jorge. Pode falar. E eu estava estudando em João hoje, e João 1,18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Exatamente. Aí você pega esse texto, foi Jesus que fez conhecer a Deus, e ele nunca foi visto por ninguém. Mas depois de Jesus, alguém viu? Quem está falando então, filhão? Ele está falando dessa verdade espiritual antes, ninguém viu. Ninguém sabia quem era Deus. Ninguém sabia. Eles tinham algumas noções parciais, verdadeiras, mas parciais, através de símbolos. Com Jesus Cristo, agora as pessoas conhecem o Deus verdadeiro, essência de Deus. Mas por meio do quê? Das palavras de Cristo? Não. Por meio desse conhecimento espiritual que nós temos a capacidade de ter. Está ficando mais claro um pouco? É esse conhecimento espiritual, essa percepção direta, que só Cristo fez aparecer, porque ele rasgou o véu. Eu não estou fazendo, nem preciso, vocês são todos cristãos, eu não preciso, parece uma aula para converter alguém. Não é isso, essa é a verdade do cristianismo. E você precisa entender esse cristianismo desse jeito para entender a linguagem. Se você não entende isso, imagina, se você não entende isso, você não entendeu nada, absolutamente nada de cristianismo. Você vai saber um pouquinho da história, um pouquinho de textos, mas não vai entender nada de essência. Aí nós vamos entender esse texto, que não é aquilo que a gente estava pensando. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Do que ele está falando aí? Do céu? A gente achava que era céu, não achava? O que é isso aí? É a verdade espiritual, é a sabedoria de Deus. São as coisas que o olho não viu, porque não está preso ao sensorial. Os ouvidos também não ouviram, porque está além dos ouvidos. E não subiram ao coração do homem. Por quê? Não é algo que vem pelos sentidos. E tu vê que ele usa o termo subiu, como algo que vem de baixo, que é o nosso conhecimento natural. O que é o nosso conhecimento natural? Nós percebemos as coisas e apreendemos. Ele fala, não são essas coisas, mas as que não são essas coisas que Deus preparou, são outras coisas que Deus preparou para os que o amam. São coisas que não são apreendidas dos sentidos. É algo que vem de cima. Mas o vir de cima não é o colocar dentro da sua cabeça. É o compartilhar. É o compartilhar da verdade. Deus é a verdade e o conhecedor da verdade. Então aqui vamos falar a verdade. Verdade. O homem está numa posição inferior. Certo? O que Deus faz? Ele traz essa verdade para dentro, compartilhado com o homem. Não é jogado. Ele chega no homem e faz o homem, dentro da sua capacidade interna, perceber essa verdade. Percepção. É a verdade percebida. Nunca é algo irracional. Porque aqui está o homem, gente. Está dentro da nossa capacidade de entender isso. Só que existe um problema. Temos limitações. Você tem que entender que nós somos pessoas carnais, pessoas que, não só carnais no pecado, não só nisso, mas a nossa vida é carnal. Tudo o que nós fazemos é baseado no nosso sentido, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Então nós estamos o tempo todo vivendo isso. Esse é o nosso hábito. Então a nossa força sempre está para baixo. A nossa estrutura sempre nos força a olhar para baixo. Esse é o nosso natural. Olhar para cima não é algo muito comum para a gente. Então nós não temos força, temos capacidade, mas não temos força para subir. Temos capacidade natural, nós temos, mas não temos a força. Então o que, que Deus faz? Ele nos chama para conhecer essas coisas. Essa falta de força, talvez, eu acredito que seja a consequência do pecado original. Porque a nossa estrutura humana é idêntica à de Adão e Eva. Só que de alguma maneira eles pareciam que tinham uma relação direta com Deus. Eu não entendo como. Mas eles tinham uma relação direta com Deus. Não só porque conversava com Deus, porque esse conversar com Deus apesar de ser uma realidade no texto bíblico, tem uma simbologia, que significa que eles tinham uma relação direta. É isso aqui, eles compartilhavam isso. Mas o que dá a entender é que eles, isso aqui era um movimento natural, esse compartilhar. Com o pecado, isso aqui passou a ser antinatural no sentido da natureza decaída. Então hoje, para o homem subir a essa realidade espiritual, ele necessita da ajuda do Espírito. Por isso que a nossa conversão, e principalmente a nossa comunhão com Deus, não se dá em níveis de sabedoria humana. É por isso que Paulo insiste nisso. Olha, o que eu estou falando aqui não é a sabedoria comum, é uma sabedoria divina, mas é algo que tem que vir do Espírito. Deus revelou para a gente pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vocês nunca acharam estranho esse texto? Ou só eu achava estranho? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, mas Espírito não é Deus? É ou não é? Hã? Esse Espírito é o Espírito de Deus ou não é? Sim ou não? Silêncio absoluto. Silêncio absoluto na sala de aula. Se não é o de Deus, como que ele... Não, até esquece o maiúsculo. Mas se não é o Espírito de Deus, como é que ele consegue saber, penetrar todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus? Então ele é maior que Deus. É um super Deus. É porque parece que o Espírito penetra as coisas de Deus. Então, Deus não é o Espírito, já? Já. Como que o Espírito vai penetrar? Exatamente, como? Essa é a questão. Porque aqui a gente tem que entender isso, gente. O Espírito tem esse sentido, não de um ser à parte, nesse caso. Ele tem o sentido realmente desse conhecimento total da verdade. Quando ele fala que quem nos revelou pelo seu Espírito, faz um paralelo. Nós somos homens, temos nosso Espírito? Temos, e Deus tem o Espírito dele. É o próprio Espírito dele. Mas pensa nele, faz uma analogia imperfeita de Deus como um ser como nós. Então ele tem o Espírito dele. E esse Espírito dele penetra todas as coisas. Por quê? Porque ele se coloca, onde está o Espírito de Deus? Não é aqui, da verdade? Bom, se o Espírito dele está nessa região, ele consegue penetrar todas as outras que estão abaixo. Então o Espírito de Deus conhece tudo. Inclusive as profundezas do próprio Deus, já que é o Espírito do próprio Deus. Aqui, a ênfase não é ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas o Espírito de Deus como aquela parte de Deus que pensa, que conhece. Como o homem que é Espírito. Como o Espírito do homem. É essa a ênfase nesse texto. Não a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa à parte, separada. Mas o Espírito de Deus conhece todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então podemos dizer que o Espírito de Deus, essa parte espiritual de Deus, apesar de Deus não ter parte, ela conhece tudo, penetra tudo, tem acesso a tudo, inclusive ao próprio Deus. Por analogia, o nosso espírito também conhece tudo nosso. Afa, mas eu não conheço tudo meu. Eu estava pensando assim, então o espírito do homem conhece o homem. Eu falei assim, será que eu me conheço também? Então, mas aí é que está. O quanto você é espiritual. Porque aí que está. Nós, o nosso espírito nos conhece. Só que nós não somos tão espirituais para tomar parte consciente disso. Como das cartas, o Espírito nos conhece, só que a minha mente está demorando para entender isso. E normalmente morre e não entende. Essa é a questão. Então a gente percebe que o grande segredo é a nossa consciência racional, mental, tentar subir o máximo para essa nossa, nosso conhecimento espiritual, que já está aí. Mas a gente meio retardadão não consegue chegar lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem? Ele está fazendo um paralelo com o que ele falou antes. Então, o teu espírito já te conhece inteiro. Porque ele já tem a percepção imediata de tudo isso, só que a nossa consciência não, por estar presa demais aos estímulos sensíveis, não consegue alcançar isso. Sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Simples, agora vocês entenderam isso fácil, ele só fez um paralelo. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. O que é espírito do mundo? Aí ele está fazendo uma abstração, não é que o mundo tem espírito, mas o mundo tem a sua própria consciência. As pessoas, né, têm a sua própria consciência, que é o espírito, a vida carnal. Ele usa o termo espírito só como uma analogia. Então ele fala, nós não recebemos o conhecimento carnal, mas o espiritual, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O espírito do homem conhece o homem. Isso é parte do homem. Mas aquilo que está acima do homem, esse, por falta de força do homem, ele não consegue alcançar. Então, Deus vem e rebaixa a fim de que nós possamos pegar alguma coisa. Por isso que é conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. O quê? Do que ele está falando aqui? As quais também não falamos. Está falando da palavra, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudesse conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Gente, o Espírito Santo ensina. Aqui o que ele está falando, não é de uma... Ele está falando assim, não é assim... O Espírito Santo veio, trouxe Paulo, falou assim, ó, você vai lá e fala isso, isso, isso. Ele desce e fala. Não, isso estaria no reino dos símbolos ainda. Palavras e palavras. Não, ele está falando assim, o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. Naquele nosso quadro, seria aquele de cima, verdade. Fala assim, ó, esquece um pouquinho o que está do lado esquerdo aqui, o sensorial, tal, não é isso. É discernindo coisas espirituais com as espirituais. Real com real. Verdade direta e imediata com verdade direta e imediata. Ele não pode estar falando de outra coisa. Que outra coisa ele está falando aqui, comparando as coisas espirituais com as espirituais? A gente tem mania de achar que coisas espirituais são anjos, demônios. Ele está falando disso? Não, ele não está falando disso. Ele está falando de verdades que estão além da sensibilidade humana. Aquela verdade que só é alcançada por meio do Espírito. E são essas coisas que o Espírito Santo ensina comparando. Deixa eu ver como é que está nessa versão, que eu gosto dessa tradução aqui. Eles às vezes explicam até melhor. Não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. Ou seja, falando de um campo acima. Acima do campo dos símbolos e das palavras. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Gente, se eu falar assim, olha, ontem eu saí da minha casa... Mas não saí pela porta, saí pela janela. Eu moro no segundo andar. E aí eu dei um rasante duas quadras adiante. e desci e fui comprar pão. O que vocês iam falar? Que eu sou? Por quê? Porque eu estou falando de coisas que para vocês são absurdas. Por quê? Porque está além da imaginação, não tinha, né? Aquele seriado Além da Imaginação. Claro, é loucura. Quando nós falamos de coisas espirituais, o homem carnal, pelo mesmo motivo, vai achar que é loucura. Por quê? Porque ele está ele vive somente nessa área carnal. Tudo que está além da carne é como se não existisse. Como o Fábio que voa. Não existe. É o que está além da imaginação dele. Aí quando você vem e fala dessas verdades, é loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Elas só são discernidas no teu espírito. Ah, mas então eu nunca vou entendê-las? Não, conscientemente, como homem carnal, vai. Mas essa é a questão do homem espiritual. Ele traz o homem carnal, ele eleva o homem natural para a compreensão dessas coisas espirituais. Que às vezes não podem ser expressas por palavras. Mas você sabe que é verdade. Não é que você tem fé que é verdade. É diferente. Você sabe que é verdade. Explica. Ah, consigo explicar. Vocês nunca pararam para pensar naquele texto que fala que o Espírito Santo às vezes fala por nós com gemidos inexprimíveis? Por que ele usa gemidos que não podem ser expressos? Porque não dá para falar o que ele está passando. São realidades que estão acima da expressão. Certo? Ele vai falar, o Espírito Santo pega a pessoa, o Espírito da pessoa, e vai falar com Deus. Vai falar o quê? Se aquelas verdades não dão para ser expressadas em palavras. Porque são espirituais, estão além dos sentidos e dos símbolos, e palavras são símbolos. Então o que o Espírito Santo faz? Com gemidos que não podem ser expressados, se comunica com Deus. Eu vejo que nós estamos tratando cristianismo, é algo absolutamente espiritual. Mas espiritual não no sentido baixo do termo. Ah, é algo que está fora da minha razão. Não, é algo absolutamente racional. Só que o campo racional que ele trabalha está além do cérebro. É racional, mas é espiritual. E essas duas coisas não são separadas, elas estão absolutamente unidas. Responda uma coisa para mim, isso é muito complicado. Dá para entender? Carol? Mais ou menos. É difícil. Quem achou mais ou menos assim? Mas tá dando para, pelo menos, tentar. Isso, gente, é absolutamente essencial. Se você não entende isso, se você não consegue entender isso, a tua interpretação do cristianismo vai ser diferente. Você vai interpretar o cristianismo como mais uma religião. Talvez a religião mais bonitinha, com as palavras mais belas. Talvez a religião que tem as demonstrações mais fortes de milagres. E, sinceramente, eu nem acho que o cristianismo é uma delas. Porque se você vai num centro de macumba dos bons, se é possível isso, você vai ter demonstrações de poder muito maiores do que a gente vê em igreja. Se você vai em um... Estou mentindo, Ronaldo? Não. Perguntei para ti porque tu já experimentou isso. Se você vai, então, em lugares absolutamente, expressamente satânicos, as demonstrações de poder são muito maiores do que a gente vê na igreja. Então não pode ser nesse poder que está a diferença. E a verdade e a realidade do cristianismo. Não pode ser nas palavras, porque também as palavras também não acho tão bonitas. A Bíblia, aliás, de vez em quando, para mim, ela é terrível. Não tem nada de bonito em alguns momentos. Às vezes ela é até bem feinha. Dura, difícil. É ou não é, seus maridos? Mas não é nas, também ali que está a diferença. O cristianismo simplesmente reside no campo da verdade. E quando eu falo verdade, agora vocês já entendem o que é verdade. Não é a verdade do convencimento. É a verdade do Espírito. É nessa verdade que ela reside e aí nenhuma outra pode estar. Por isso que cristianismo a gente fala que é verdade. E aí tem o clássico. O que é espiritual discerne bem tudo. Por quê? O espiritual sabe o que deve fazer, né? Sabe que não deve puxar o rabo do gato e tal. É, também sabe isso. Mas não é só isso que está dizendo. O que é espiritual conhece tudo, porque ele está no campo da verdade plena. Então ele discerne, ou seja, ele consegue entender e compreender todas as coisas. Essa versão fala, julga bem todas as coisas. Algumas versões devem usar esse termo. Julga, porque ele consegue compreender tudo. E ele de ninguém é discernido, porque é o seguinte, se aqui é o espiritual e aqui é o carnal, para ele ser julgado ou discernido por outro, onde deveria estar esse outro? Acima dele. Mas existe alguma coisa acima dele? Não. Então, de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí ele já está entrando numa doutrina mais específica. O que eu quero que vocês entendam é que espiritualidade não se adquire somente por meio de oração. Faz parte de todo o negócio. A oração faz parte. Mas tem gente que acha que ser espiritual é ficar com carinha de peixe morto, né? Eu sou espiritual. É, mas é essa cara mesmo. Achar que ser espiritual é assim, é não se misturar. Não, não tem nada a ver com isso. Espiritualidade é estar vivendo no campo espiritual, que é o campo da verdade. Que só pode ser alcançada com Deus te puxando, porque nós não temos força para isso. Mas é alcançada racionalmente. Esse campo não é irracional e esse racional, não. Isso aqui é absolutamente racional. Até porque Cristo é o Logos, é a razão. É um campo racional. Se às vezes para nós parece irracional, ou é porque nós não compreendemos o que é, ou é porque a nossa mente está meio retardada mesmo e ainda não entendeu. Por isso que às vezes o nosso espírito tem que estar pronto. Vocês nunca pensaram naquele texto que Jesus fala assim, olha, ele estava indo para a cruz e ele fala assim, nosso espírito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o espírito já tinha compreendido tudo, já tinha se preparado para tudo. Mas o corpo às vezes não. O corpo não acompanha o espírito. Por isso que muitas vezes o cristão, ele com a ajuda de Deus, ele consegue entender as coisas sem, às vezes, ninguém ter falado. E às vezes é isso. Você, por exemplo, você sai da tua casa e vai falar com uma pessoa. Você não sabe por que você foi lá. Você falou e aquilo trouxe uma... mudou a vida da pessoa. Você fala assim, ah, Deus me levou. Mas Deus nunca fez isso com ninguém. O que Deus fez ali foi trabalhar no teu espírito. Ainda que a porcaria da tua mente e do teu corpo não tenha entendido nada. Mas foi espírito com espírito. Ó, vai lá e fala isso, isso, isso. Você nem sabe o que você está fazendo. Às vezes, quando a pessoa tem uma prática espiritual um pouquinho mais elevada, ela já consegue saber que Deus está mandando, às vezes sem saber por quê. Mas entende a diferença? O diabo, ele vem, ele entra na vida das pessoas, ele entra, ele arromba, ele invade. Deus nunca faz isso. Deus nunca vai te usar como um mero, uma enxada, como uma pá. Não. Ele vai sempre falar contigo e te levar. O problema é que às vezes nós, carnais, não entendemos isso, mas está sendo falado com o nosso espírito. É por isso que aí entra a parte de jejum. Que você tira um pouquinho do... O jejum tem alguma ligação com isso. O jejum é mais barato, porque você interpreta ele desde do modo mais básico até o modo mais... E aí, pô, o jejum, você está fazendo jejum. O que você está fazendo? Você está acostumando o teu corpo e a tua mente a não depender do sensorial. Aí as coisas acontecem, você não, conscientemente, às vezes você não tá sabendo, mas ali o Espírito de Deus está falando contigo. Vê que o jejum não é doideira, não. Ela tem toda uma... O legal do cristianismo é isso, gente. Deus fez um negócio pra gente que não é absurdo, nem irracional. Tudo tem uma racionalidade perfeita. É que às vezes são coisas tão elevadas que a gente não alcança, então a gente fica ali nos símbolos básicos das coisas. Mas vocês se dispondo a... Vocês estão querendo saber. Deus vai revelando, cara. São coisas verdadeiras. E aí você, quando vai fazer um jejum agora, cara, eu vou fazer um jejum, vou aproveitar, fazer com que o meu corpo... Você não está castigando o seu corpo. Não é sacrifício. Não é castigo. Não é... O que a igreja católica chama? Não é comer chocolate com a dor. Você está negando um pouquinho, mas bem fraquinho, né? Não, mas não é penitência. Não é isso. O jejum é você treinar, exercitar teu corpo a não depender da tua parte sensorial. E assim, desse ponto, teu espírito conseguir... Então, vê que o cristianismo... Existe um texto em Paulo, e a gente tem muito preconceito contra esse texto por uma razão muito clara, que ele fala do desenvolvimento do nosso espírito. Fala, mas, meu Deus, isso parece espiritismo. Desenvolver... Não, eu sou salvo e pronto. Não, mas há um desenvolvimento do teu espírito, que é o teu eu, a tua consciência se acostumar a se elevar nesse nível espiritual que não depende tanto do sensorial. Apesar que o sensorial não dá para largar, faz parte da nossa estrutura. Mas é depender menos dele para compreender as coisas e tentar se elevar um pouco mais. Ah, Fábio, mas o que eu preciso fazer? Qual é o exercício que eu preciso fazer? Não é assim, não é por meio de exercício. Só existe um jeito, é consciência. Não existe exercício para você... Existe exercício, sim, talvez para você, como jejum, acostumar o teu espírito a não depender do corpo. Até aí, sim. Mas você ser espiritual não é um exercício, é consciência. Você tem que compreender a verdade, aceitar essa verdade. Lembra que eu falei das outras aulas? Tem uma aula que eu dou, não tem sentido. Quando eu falei que o homem precisa olhar para dentro, quando ele precisa entender quem ele é, quando ele precisa se compreender nesse negócio todo, e aí tomando consciência de si, tomando consciência dessa sua estrutura espiritual, e aí ele começa a alçar voos maiores. Mas é coisa de anos e anos e anos e anos. Alguma pergunta? Faça. Não, é bem basiquinho, porque o jejum vai bem mais longe. Eu estou falando assim do básico de quem começa só assim uma coisa. Por exemplo, quando você faz jejum, sempre é para Deus, assim, pensando em alguma coisa e estar mais próximo, e estar mais perto e tal. Você, só o fato do teu corpo estar mais fraco, parece que o espírito fica mais forte. Sim. Parece. Ou é porque você já está fazendo jejum, porque você já está em uma comunhão maior, então o tempo todo você está lembrando. Acho que são todas as coisas. Eu acho que são todas as coisas juntas. Mas você nunca pode tirar do jejum o caráter de espiritualização. Não num sentido hinduísta, mas no sentido cristão. Ou seja, você depender menos dos teus sentidos. Mas assim, tipo, se o teu corpo está mais fraco, o espírito parece que assim prevalece, assim, ele tá não, mais forte, ó, Cida, não, não como mais uma lógica, ah, vou enfraquecer, senão a gente vai entrar naquilo que alguns homens falam. Então é o seguinte, mata o corpo. Se ele está atrapalhando, não, mas você sempre vai depender do corpo. Sempre vai depender do corpo. Então você não pode simplesmente negar esse corpo. E esse foi o erro de muitos cristãos dos primeiros anos. Eles achavam que negando o corpo seriam mais espirituais. Mas o corpo não dá para negar, exatamente. O que nós precisamos é não depender dele tanto para o conhecimento. Isso por meio da consciência, porque só tendo consciência de que o teu corpo te traz uma verdade parcial, é que você pode ser espiritual. Então o jejum, ele te exercita a não depender do corpo. Porque, pensa bem, se nós vivemos só pensando em comer, pensando em beber, pensando em curtir, nós estamos acostumando o nosso espírito a depender do corpo para tudo. Isso, gente, vicia o espírito. Quando nós tentamos exercitar a nossa consciência e o nosso entendimento, nós estamos viciados. E aí tudo que a gente vai fazer no nível de consciência, a gente vai fazer igual aos outros níveis carnais. Tudo a gente vai conseguir só enxergar no nível. Porque nós não temos a prática de olhar além do sensorial. Olha, isso eu percebo o tempo todo. Debates que eu participo. Às vezes você fala uma coisa para a pessoa, ela não consegue enxergar além daquele nível. Porque ela está viciada naquele nível. Nós estamos viciados nesse nível. Então o jejum ele tem. Então eu não posso falar que a fraqueza do corpo é a fortaleza do espírito. Não. Ela, às vezes, pode dar até essa ajuda, porque, já que você está fraco, você acaba dependendo. Você já está em outra sintonia? É, ajuda, mas não como algo efetivo. Porque se isso fosse efetivo, era mais fácil. Então, mata o corpo, logo deixa o corpo à míngua, que eu vou ser o cara mais espiritual do mundo. E não é. Sempre tem que ter um balanço nisso. Quer perguntar? Não, ainda não. Estava pensando. Cada um tem uma maneira de chegar mais perto, de sentir o Senhor mais perto. Por exemplo, olha quantas cabeças diferentes, uhum, quantas religiões, quantas igrejas diferentes. Uhum. Então, eu penso assim, para mim poder chegar um pouquinho perto daquilo do que está explicando, eu tenho que me despir de certas coisas. Se despir do quê? É aí que está. De certas práticas. Sim. Eu gostava muito. Eu acho que eu consigo chegar mais perto de Deus jejuando. Eu acho que eu consigo chegar mais perto de Deus, atingir, né, a evolução espiritual. Mas fala. Paulo não fala de se despir? Então. É que as pessoas às vezes confundem se despir com parar de fazer as coisas. Pode incluir, dependendo da situação, mas o se despir é se despir da tua naturalidade carnal. Porque o que é natural para a gente? Achar que tudo que a gente vê é a verdade total. Porque, ó, eu posso olhar para mim e achar que eu estou certa, mas eu não vejo a minha vida, eu não vejo melhor, eu não vejo diferença na minha vida, uhum, porque eu viciei ela. Eu também. Eu só sei fazer aquele caminho. Sim. Eu não escolhi outros caminhos. Sabe? Eu entendi o que você quer dizer. O importante, assim, Ju, é você entender que a verdade espiritual, ela jamais ela é alcançada por meio de práticas e nem por meio de não práticas. Ah, eu vou deixar de falar mal dos outros e aí eu vou ser espiritual. Não. Claro que se você falar mal dos outros, você não vai ser espiritual nunca. Mas se você deixa de falar mal, não é o passo decisivo para se tornar espiritual. Espiritualidade sempre tem a ver com consciência. Eu tenho consciência de que há uma verdade que está além do que eu posso ver. Eu tenho consciência disso e eu quero alcançar isso. Para alcançar isso, A minha própria força é insuficiente. Então, Senhor, por favor, revela para mim. Mostra para mim. E eu, da minha parte, vou exercitando a não me prender a essas coisas. Então, quando eu deixo de fumar, deixo de beber, deixo de ficar vendo filme de sacanagem, deixo de fazer essas coisas, o que eu estou fazendo é estou exercitando o meu espírito a não depender do corpo. Porque Paulo fala para os casais, por exemplo, ó, vocês, de vez em quando, casais, parem um pouquinho de fazer sexo, dá uma pausa aí para que vocês se dediquem ao espírito. O que ele está falando? Aí o pessoal acha horror, ah, mas por que Paulo fez isso? Não, ele está mandando. Ele só está falando, gente, é só para você exercitar teu corpo, para não ficar dependente. Você saber dizer não. Por que Jesus, o Deus encarnado, foi 40 dias para o deserto? Estava preparando o espírito dele a não depender do corpo, porque ele sabe que no final o corpo dele não ia ajudar. E olha que mesmo assim, no final, ele ainda falou, olha, vamos orar, porque o espírito está pronto, mas o corpo é um saco, ele enche, ele quer cair. Isso é porque ele fez ainda todo um treinamento para isso. Então, o cristianismo não é, sou espiritual, que lindo, oro todo dia e vivo nas nuvens. Não, é algo sério, cara. E tem a ver com a nossa vida completa. Aí uma pessoa fala, eu tenho dons, eu tenho um dom, por exemplo. Mas a pessoa não tem noção do que é. Do que significa isso. Normalmente ela acha que é só um poderzinho que ela tem, não é? É bem além disso. Se a pessoa não tem noção do que significa, explica. Os dons? Não, eu não vou fazer isso agora, senão eu ia sair até às 10. Não, mas a gente está falando do espírito, né? Isso, é. Não, mas tem a ver. Às vezes a pessoa acha que é só um poder e pronto. Não, tem a ver com essa realidade. Eu já falei demais. Vamos para o nosso tradicional lanchinho, a melhor hora do dia, e depois a gente volta para as perguntas. Vamos exercer o jejum. É, vamos exercer a nossa espiritualidade.